acabei de sair aqui do Largo da Batata. Os coxas estão reprimindo fortemente e eu não recomendo que você venha pra cá. E eu preciso te contar um negócio, se liga. Quando eu me deparei, eu tava perto assim, correndo de molotov, tropa de choque atrás de mim. Quando eu te avistei, manifestando sua graça, jogando pedra no banco, grito de pranto, estoura vidraça. Você na estrada, eu duvidando dos caminhos dessa madrugada. Eu me perdi de bom dia, a passagem tava cara de Osasco a Jabaquara, só pra ver sua cara. E eu revoltava, caminhando os caminhos que a vida relatava. Jogava no jogral toda energia que me basta. Sente o peso e passa, sente o peso e passa. E se eu te contasse como eu traçasse o meu caminho? Olhando as necessidades, eu fujo das atrocidades. O mundo é um moinho. Eu sei que o mundo é um moinho. E se eu reparasse o jeito disfarce que andam sozinho? Percebo logo mais esqueça, vai me dar dor de cabeça. Um porre de vinho. Bota o cabelinho de lado, o bombeta jacobizante no pé. É sexta-feira, eu tô bolado de chevette rebaixado, vindo tudo amarapé. Oi, cabelinho de lado, de rasante louco pela nhoco, né? É sexta-feira, eu tô bolado de chevette rebaixado, vindo tudo amarapé. Caminho eu travava, reciclava o tempo porque o tempo me matava. Eu tava em janeiro, mas setembro era na quarta. Tempo não para, a vida me trava. Eu relatava nos trilhos da CPTM, caneta de chava. Buscava nos cubículos poesia parada. Que o tempo apaga, que o tempo apaga. Lolo, nós não falha, nós ficamos satisfeitos de vencer essa batalha. De rima necessária, ação imediata. Eu lembro os conceitos que essa banda me passava. Lolo, nós não falha, fugir do senso comum pra destacar essas paradas. De rima necessária, ação imediata. Poética, guerrilha, facção tá preparada. Quando eu me deparei, eu tava perto assim, correndo de molotov e tropa de choque atrás de mim. Quando eu te avistei, manifestando sua graça, jogando pedra no banco, rito de prantos para vidraça. Oeste, não cola pra cá não, mano. Esse cara explodiu tudo, mano. A repressão tá forte. Tá foda resistir, maluco.